Sem questão, com 118, 119, 85. Confirma, não consigo contar, sem questão, sem contato. Não aguarde. Obrigado, boa final de semana.

Comando 62. NVO 360. Autorizado, estou de frente, Comando 62. Desce quando possível pro de Aru. Controle Salvador, bom dia, Coronel 64, decolado, daqui na saída Pulga, transitado. Vira 370, saída Pulga, Coronel 64. Posição Unide, Índia Lima, 9 e meia, 10. 7364, com quem pode vir esse par de Argentina? Baixar travado com o leão. dia. 2, eu preciso que tenha sobre isso. Obrigado. Gol no 285 centro. Controle, chegou 094. 0094, conta no horário, forma 370, 0094. 33, me encuentro feliz, ahora terminando, ya encontró el Ileus 120 decimal 1. Cascavel 2 Centro.